E essa é nossa, o mais novo sucesso. Não vem que não tem novinha. Eu te queria, mas você não me dava bola. Eu te desejava, mas você não queria. Eu fazia tudo, e pra te ver, pra ficar contigo. E você me ligava, e só me dava fora. Porque agora tô estourado, agora tô luxando. Vou aqui bebendo contra Herone e Silvano. Agora eu não quero, não vou voltar atrás. Tô aqui bebendo com o Devinho novado. Agora tô no chão, agora tô estourado. Tô aqui bebendo com meu parceiro Pablo. Agora eu não quero, estou em outro clima. Banda estilo novo e Micael Lima. Mas você não me dava bola. Eu te desejava, mas você não queria. Eu fazia tudo, e pra te ver, pra ficar contigo. E você me ligava, e só me dava fora. Porque agora tô estourado, agora tô luxando. Vou aqui bebendo contra Herone e Silvano. Agora eu não quero, não vou voltar atrás. Tô aqui bebendo com o Devinho novado. Agora tô no chão, agora tô estourado. Tô aqui bebendo com meu parceiro Pablo. Agora eu não quero, estou em outro clima. Banda estilo novo e Micael Lima.